ao cair da tarde, quando tudo é mais calmo, ao cair da tarde, quando tudo é mais calmo. Yeah. Eu não mato, eu não roubo, eu filosofo sobre a vida pra que minha verdade seja dita daqui. Quem acredita em mim nunca querem meu fim. Às vezes racham um din, fazem lembrar pra que eu vim. Nesse mundo louco, eu paro e penso um pouco. Na esquina escuto uns pipoco, mais um ser humano morto. Poderia ser sua mina ou sua filha, perdida às 4 da matina, sem pra quem pedir socorro, trouxa. Sua conta gorda e suas ações na bolsa não comprarão culhões. Passa pra cá esses milhões, suas fazendas, suas vadias, suas mansões, seus busões. A revolta começou, você nem se ligou. Confortável no importado que o papai que pagou. Voou pra fugir da polícia, nego que bebia aquele dia, matou 4 da mesma família. Vândalos públicos em escândalos únicos, andam em pântanos úmidos esperando pela morte. Vândalos públicos em escândalos únicos, andam em pântanos úmidos esperando pela vida.